como te explicar. Quero meu amor só você. Não faz isso e vem me amar. Quero te encontrar, não importa o lugar. Vamos nos divertir, pois o rei vai tocar. É o rei quem vai tocar, é o rei no Glia. De Renata e Ademir, fazendo você dançar. E a coroa do som vai subir te encantar. Melhor som que esse não há, é o rei no Glia. É o rei quem vai tocar, é o rei no Glia. De Renata e Ademir, fazendo você dançar. E a coroa do som vai subir te encantar. Melhor som que esse não há, é o rei no Glia. Marcelo Ferreira e Banda Furacão do Tecno. Sinto um amor por você e não sei como te explicar. Quero meu amor só você. Não pode ser.